08, obrigado. Eu, Oxalé, aqui é o 142. Durante a decolagem, eu tive a impressão de que a gente catou um passarinho. Dá uma olhada aí na minha. Boa tarde, o Chanel 142 decolou. negativo. Azul 4118. beleza. Ligou 1-9-6-6, cruzando 3.000 para o 377. Só mantém o 370, desculpa de barra, 1-9-6-6. 0 quanto lenta está. Muito grato, bom trabalho, bom notário. Polícia de Salvador, voo 097, decolou na Boreneza, está cruzando 1500. Autorizada leva o voo 097. 208. Boa tarde. Salvador, boa tarde. Está 3217, meu colono. Zero Árvore, levo passando Controle Gol 1620, lista 2500 para o 370. Boa tarde. tarde. Salvador, trip 5627, decolado, Pucajama, Suscoto.